aos sábados de manhã, dê meia volta no tempo com a Rádio Antena Web. Meia Rotação. Um espaço para recordar sucessos de outros tempos, entre 1887 a 1955. Meia Rotação. Todos os sábados às 11 da manhã, com Carlos Bonaparte, na Antena Web. Sabe o que é a Hora Zero? A Hora Zero é a oportunidade de um novo dia. Uma nova oportunidade para ser e sonhar. E como queremos estar consigo em todos os momentos, fazemos-lhe também companhia nessa hora. Hora Zero, de segunda a sexta-feira, entre as 0 horas e as 2 da manhã, com Carlos Bonaparte. Todos os sábados, às 3 da tarde, a Antena Web apresenta Autoriente, um espaço dedicado à música indiana, chinesa e árabe, sem locução. Faça uma viagem a outros pontos do globo através da música e da Antena Web. Autoriente, todos os sábados, das 15 às 16 horas, aqui, na Antena Web. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Portugal Musical. Eu sou o Leandro Amador e vou estar aqui a levar até si um dos momentos melhores da música portuguesa. Então vamos começar este desfile de grandes e poderosos talentos musicais. Começamos agora por recordar a Simone de Oliveira com um dos seus grandes sucessos, Desfolhada, uma das músicas que ela levou a um dos festivais da canção. Depois vamos recordar a música Canção do Mar, não interpretada pela Amália Rodrigues, também não interpretada pela Dulce Pontes, que é uma das suas músicas também que destacam o nome dela, mas sim pelo Tristão da Silva. E para terminar, um bloco sequencial de três músicas, vamos ficar com a Amélia Pedrosa. E ela diz, bom dia, bom dia. Eu digo bom dia, digo boa tarde, digo boa noite a todos que estão a ouvir este programa, este Portugal Musical. Baú das Recordações. Falo por gosto, é milho rei, milho vermelho, cravo de carne, pago de amor, filho de um rei, sem dúvida. Volta a nascer quando há calor, minha palavra vital do sol nascente, meu madrigal, madrugada, amor, amor, amor, amor, amor presente, em cada espiga desfolhada. Minha raiz de pinho verde, meu céu azul, tocando a serra, ó minha mágoa e minha sede, ó mar ao sul da minha terra, é tabuleiro, é Alentejo, o meu país neste momento, o sol queima, o vento beija, Seara louca em movimento, minha palavra vital do sol nascente, meu madrigal. perdida por mim achada. Além do mar cruel e o mar bramindo, diz que eu fui roubar a luz sem par do teu olhar tão lindo. Vem saber se o mar terá razão, vem cá ver bailar meu coração. Se eu bailar no meu batel, não vou ao mar cruel e nem lhe digo aonde vou. Cantar, sorrir, bailar, viver, sonhar contigo. Saber se o mar terá razão, vem cá ver bailar meu coração. Se eu bailar no meu batel, não vou ao mar cruel e nem lhe digo aonde vou. Cantar, sorrir, bailar, viver, sonhar contigo. O melhor da música portuguesa na internet. Nasce o sol em cada dia, numa alegria que é sempre nova. Sobe no céu a alvorada e a passarada solta uma trova. Faz o rico igual ao pobre, pois ambos pobre no mesmo lado. Foi o sol quem fez a vida, mais a cor garrida, seu maior encanto. Sol, uma alegria, dizendo pra gente bom dia, bom dia. Logo um passarinho pia, alegre e contente, bom dia, bom dia. Toda a rua é uma orgia de luz que anuncia ser dia de festa. Que o sol se consagre, pois luz como esta é o incerto ser milagre. Torna verdes as campinas, lindas meninas, noivas de rejo. Põe nas faces das moçoilas, belas papoilas, cor do desejo. Enche as praias com crianças, risos e danças, traz mocidade. Mas para tarde é só o poente, logo toda a gente pensa na saudade. Sol, uma alegria, dizendo pra gente bom dia, bom dia. Logo um passarinho pia, alegre e contente, bom dia, bom dia. Toda a rua é uma orgia de luz que anuncia ser dia de festa. Que o sol se consagre, pois luz como esta é bem certo ser milagre. Toda a rua é uma orgia de luz que anuncia dia ser dia de festa, que o sol se concede, pois luz como esta é bem certo ser milagre. Agora vamos recordar uma das vozes bem conhecidas da atualidade, Kim Barreiros. Mas não vai ser uma daquelas músicas que você certamente tem aí no seu ouvidinho para trotear juntamente quando a está a ouvir. Mas vamos, então, rever a música Ouvira do Zé. Uma música de 1974 ou 75. Agora não tenho a certeza da sua data precisa. Depois do Kim Barreiros, vamos também ouvir Hilda de Castro e ela vai nos dizer Olá Portugal. Então, olá Portugal, olá Brasil, olá Europa, olá mundo. Porque este programa irá para todos os pontos do mundo onde seja possível lá chegar a internet. Então, já sabem, eu sou o Leandro Amador e para que este programa possa correr de uma forma ainda melhor e possa ir ao seu encontro, poderá fazer um e-mail a dizer a sua opinião, fazer a sua crítica e poderá fazê-lo para onde? amador.leandro@gmail.com. Repito, amador.leandro@gmail.com. É o meu e-mail pessoal e por isso poderá fazê-lo e eu terei todo o prazer em receber um e-mail da sua parte. Então, vamos ao Kim Barreiros e à Hilda de Castro para depois partirmos ao tempo do fado, lugar do artista. Demonstrou que não queria virar. Se calhar desconfiou que o estavam a enganar. Se calhar desconfiou que o estavam a enganar. Se o Zé já não virou, tem certa relutância. Se o Zé já não virou, tem certa relutância. Pois não é por fanatismo, nem tampouco ignorância. Pois não é por fanatismo, nem tampouco ignorância. O Vira não está certo e a culpa não é do Zé. O Vira não está certo e a culpa não é do Zé. Pois quando está satisfeito, dança bem e bate o pé. Pois quando está satisfeito, dança bem e bate o pé. O Vira está muito rápido, ouve lá o tocador. O Vira está muito rápido, ouve lá o tocador. Se a culpa não é tua, é então do mandador. Se a culpa não é tua, é então do mandador. Tocador e mandador, andai mais devagarinho. Tocador e mandador, andai mais devagarinho. E então vereis o Zé a virar muito certinho. E então vereis o Zé a virar muito certinho. Que fique de uma vez para sempre o Zé é que marca o compasso. Que fique de uma vez para sempre o Zé é que marca o compasso. Porque se assim não for, nunca mais acertamos o passo. Porque se assim não for, nunca mais acertamos o passo. Thank you. na música portuguesa, o sucesso passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Passa aqui. Meu pai um dia me disse: ó filha que Deus me deu, não saias da tua terra, senão sofres tu e eu. E lá fui, mas doeu. Olá Portugal, eu perdi o raio, eu vim-me casar e daqui não saio. Olá Portugal, eu perdi o raio, eu vim-me casar e daqui não saio. A minha mãe avisou-me no dia em que eu embarquei, saudade dói sem saber, eu fiz que não escutei. E Lugar do fadista. Chegamos ao tempo do fado, lugar do fadista. E então agora, para começar o nosso espaço do fado, vamos começar pelo Edmundo Betancourt, fado do Alentejo. E depois vamos ficar com a voz do Luís Góis, com a música Estrelinha do Norte. E é assim que começamos o nosso tempo do fado. E espero que você esteja a gostar destas grandes recordações musicais que eu tento levar até si semana após semana. E depois, ao fado, vamos ficar com aquela música para levantar o astral e ficar com um bocado mais de ritmo para que você possa fazer bem as suas tarefas que pretende no seu dia a dia. Ficam no meio dia era demais a morina. Ai, do que a luz de cada dia. Destes dois nomes do fado, vamos ficar agora com uma sequência de três fados. Vamos começar por escutar Poema da Criança. Depois vamos ficar com a voz do Fernando Farinha e da Elsa Coimbra, que eles vão nos interpretar Engatatão das Dúzias. Depois, para terminar então a sequência musical, vamos ficar com António Nogueira e ele vai nos interpretar a balada ao pescador. E para todos os pescadores, para todas as profissões deste país e do mundo, um forte abraço. E este bloco musical é inteiramente dedicado a todos os as pessoas que sintonizam a rádio e escutam o programa Portugal Musical. Já sabem, eu sou o Leandro Amador e estou aqui gratificado por saber que você está aí desse lado e que você mesmo gosta deste tipo de programa. Então para si, um bem-aja, um forte abraço e já sabe, este bloco musical é inteiramente para você que está aí desse lado. Portugal musical. Sou casado, mas sem sorte, tu me quisesse um dia, juro que há fé quem sou, que faria de bigamia. Juro que há fé de quem sou, que faria bigamia. Por que é que este pardalaco me estava a arrastar a casa? Se ele já nem forças tem para o que tem lá em casa. Se ele já nem forças tem para o que tem lá em casa.

gritos e ai. Nessa noite o mar se zangou, o pescador Terminou o momento do fado. E agora vamos então à música mais brejeira, à música mais atual do nosso país. Então vamos começar com o do musical Carlos Coelho, Baila Comigo Baila. E depois o Carlos Soutelo diz que quer farra e mulher. Eu quero que você baile, eu quero que você entre na farra e que você, acima de tudo, goste deste programa, deste Portugal Musical. Então, para você mesmo que está aí, vamos a estas duas músicas. Carlos Coelho, um duo musical, e a seguir ao Carlos Soutelo, uma dupla de Carlos e uma dupla de boa música portuguesa. Olho para ti, fico louco de paixão. Quando eu olho para ti, fico louco de paixão. Baila comigo, baila, ai, dá-me o teu coração. Baila comigo, baila, ai, dá-me o teu coração. Quando eu olho para ti, fico louco de paixão. Quando eu olho para ti, fico louco de paixão. Baila comigo, baila, ai, dá-me o teu coração. Baila comigo, baila, ai, dá-me o teu coração. Baila morena, baila, és linda de encantar. Vem para mim com jeitinho e a sós vamos dançar. Baila morena, baila, eu contigo quero bailar. Baila morena, baila, vem para mim, vamos dançar. Quando eu olho para ti, fico louco de paixão. Quando eu olho para ti, fico louco de paixão. Baila comigo, baila, ai, dá-me o teu coração. Baila comigo, baila, ai, dá-me o teu coração. Quando eu olho para ti, fico louco de paixão. Quando eu olho para ti, fico louco de paixão. Baila comigo, baila, ai, dá-me o teu coração. Baila comigo, baila, ai, dá-me o teu coração. Thank you.